Emocionar-te. Emoções em cadeia. Há muito, muito tempo, num país distante, em Inglaterra, vivia um menino Tiago com a sua mãe Maria e a sua irmã Margarida. O pai Nuno vivia noutra casa, mais perto do hospital, onde trabalhava. A mãe, antes de ir trabalhar, deixava a roupa pronta para o Tiago vestir. Era a irmã que o levava à escola. O Tiago não gostava nada da roupa que a mãe lhe escolhia e ficava cheio de raiva, mas não dizia nada à Margarida. Na escola, na hora da sesta, o Tiago teve um pesadelo. Ficou com medo e foi ter com as professoras a chorar. As professoras disseram-lhe para dormir outra vez e ter um sonho normal. Na hora do lanche, a mãe chegou para levar o Tiago e perguntou-lhe como tinha sido o seu dia. Ele contou o pesadelo. Tinha sonhado que se tinha portado mal porque estava a brincar em vez de trabalhar. A mãe deu-lhe um abraço forte e disse-lhe que tinha sido apenas um sonho. Quando chegaram a casa, a mãe foi cozinhar batatinhas com arroz e ele foi ver um bocadinho de televisão com os avós. No dia seguinte, o Tiago foi para a escola e ficou muito confuso e triste porque seu melhor amigo, o João, tinha mudado de escola. Quando chegou a casa, ia tão triste e zangado que a mãe lhe perguntou o que tinha acontecido. O Tiago contou que o seu melhor amigo, o João, tinha mudado de escola. A mãe, ao vê-lo assim tão triste, disse-lhe que talvez fosse possível ele também ir para a nova escola do João. Passado um tempo, o Tiago, muito feliz, foi para a escola nova, à espera de encontrar o João. Quando chegou, foi à procura do seu amigo, deu a volta à escola duas vezes e não o viu. O João não estava lá. Tinha faltado porque ficara doente. O Tiago ficou com medo porque não conhecia ninguém, nem meninos, nem professora, e teve saudades da sua escola antiga e dos amigos com quem brincava feliz. Ainda por cima, ao almoço, deram-lhe um prato errado. Tinha pepinos e caracóis cozidos. O Tiago sentiu uma enorme repulsa e fez uma birra. Nesse momento, a professora chegou ao refeitório e zangou-se. O Tiago chorou. Não queria comer os caracóis nem os pepinos. E a professora acalmou-o e foi buscar outra comida. Quando viu a comida, passou-lhe logo a birra. Era a comida que ele mais gostava. Batata frita com arroz e salsicha. Afinal, a escola não era assim tão má. Estava entretido a brincar com os novos amigos, quando olhou para trás e viu o João. Ficou super feliz e contente. Deram um abraço e foram para a sala. Uns brincavam, outros trabalhavam e todos continuaram felizes e contentes até a hora de regressar a casa. O Tiago foi buscar a lancheira e a bicicleta. Ele gostava tanto de ir de bicicleta para não poluir o planeta Terra. Quando ia de bicicleta a caminho de casa, reparou que a natureza estava doente. Estava tudo poluído. O rio estava sujo e preto. As árvores estavam secas e as flores murchas. Ele ficou muito aborrecido e com raiva. E então teve uma ideia. Resolveu limpar o ambiente. Foi a casa buscar luvas e sacos para apanhar o lixo. Chamou a mãe, o pai, a irmã e os seus amigos e puseram mãos à obra. As árvores eram de várias espécies e era importante manter essas espécies. Renovaram a terra e regaram. Para limpar o rio, usaram um barco, uma rede e pediram ajuda aos mergulhadores para retirarem todo o lixo que estava no fundo. Para que as flores voltassem a ficar bonitas, puseram adubo natural e regaram. Os jardins ficaram muito bonitos e limpos. Também os animais que estavam doentes ficaram melhores, saudáveis e mais felizes. Quando estava tudo limpinho, o Tiago, a família e os amigos ficaram felizes e fizeram um piquenique para celebrar. Estavam tão entusiasmados que nem deram por chegar a noite. Estava tão escuro que não conseguiam ver o caminho para casa. O Tiago estava com muito medo. Mas a mãe lembrou-se que tinha o telemóvel na carteira e chamou um táxi. Foi um alívio. Quando chegaram a casa, repararam que o cão, que se chamava Caramelo, não estava. Ficaram aflitos de novo e claro que o Tiago, que adorava o seu cão, sentiu uma grande tristeza no seu coração. Entretanto, o pai lembrou-se que o caramelo tinha um chip e que podia ser localizado pelo GPS. Mas não foi preciso. Ao que parece, o cão não tinha fugido. Estava debaixo da cama do Tiago. Ficaram tão felizes que desataram aos pulos em cima da cama. A mãe, ao ver esta cena, ficou muito zangada e colocou o Tiago de castigo. Inicialmente, o Tiago ficou com raiva, mas depois arrependeu-se e foi pedir desculpa à sua mãe. O caramelo, para sair da confusão, saiu de casa e foi brincar para o quintal. Quando voltou, vinha cheio de lama, sujou a casa toda. A mãe, ao ver aquilo, ficou vermelha de raiva. O Tiago, enojado com tanta sujidade, desata a ralhar com o caramelo. O pobre cão, pouco habituado a gritos e ralhetes, ficou amedrontado e fugiu de casa a toda a velocidade. Só depois de acalmarem e limparem a casa, é que a mãe e filho deram pela falta do caramelo. Oh não! Desta vez o caramelo fugiu mesmo, disse o João. Coitado do caramelo, para onde terá ido? Perguntou-se a mãe. Os dias foram passando e o caramelo não aparecia. O Tiago sentia-se cada vez mais triste e sozinho. Foi perdendo a vontade de brincar e até o apetite perdeu. Desesperada, a mãe teve uma ideia: colocar cartazes em toda a cidade. Várias pessoas viram os cartazes e começaram todas à procura. Dias depois, um casal que acolhera um cão perdido na rua percebeu, através da fotografia do cartaz, que esse cão era o caramelo. Então, o casal decidiu telefonar para a mãe do Tiago a dizer que o caramelo estava com eles. A mãe do Tiago, de tão aliviada, chorou de felicidade. Já o Tiago ficou tão feliz que se enfiou no carro da sua mãe para ir buscar o caramelo de imediato. Quando lá chegaram e viram que aquele cão era verdadeiramente o caramelo, pularam de alegria. De regresso a casa, pararam num parque para matarem saudades das brincadeiras com o cão. O caramelo adorava o jogo do apanha-bola com o Tiago. Ficaram horas nisto, até outros cães se juntaram à brincadeira. Já era noite quando regressaram a casa. No dia seguinte, a mãe notou que o caramelo estava esquisito. Não comia, não corria e resolveu levá-lo à clínica veterinária. Enquanto o caramelo era observado pelo veterinário na sala de espera, o Tiago e a mãe aguardavam ansiosos. Temiam que o cão estivesse muito doente. Mãe, dói-me a barriga. Apetece-me chorar. Tem calma, filho, disse a mãe dando-lhe um abraço. Mas eu tenho tanto medo de o perder. O caramelo é tão importante para mim. É o meu melhor amigo. Está connosco desde que nasci. Quando estou com ele, sinto-me alegre, quentinho, protegido e tranquilo. E se tudo isto acaba? Isso não vai acontecer, meu filho, disse a mãe, muito confiante no desempenho do Dr. Pato. Este veterinário era muito famoso em Londres e tinha muito sucesso. Naquele instante, o pai Nuno e a irmã Margarida apareceram na clínica. Quando lá chegaram, o Tiago abraçou-os, precisava de muito conforto. Ao fim de 2 horas, finalmente o Dr. Pato apareceu. O seu cão engoliu uma bolinha saltitona e tem de ser operado já, explicou o Dr. Pato. A cirurgia pode ser realizada hoje de tarde e terá um custo de 273 libras. O que importa é que ele vai ficar bem, afirmou o Sr. Nuno. Quanto tempo vai demorar a operação? Questionou a Margarida, bastante preocupada. A operação vai ser muito simples e será às 14 horas. Como é apenas para tirar a bola do estômago, 1 hora e 30 minutos no máximo, referiu o Dr. Pato. Já que era sábado, a família foi à pastelaria Sabrina Space, que ficava mesmo ao lado dessa clínica, beber chá e comer biscoitos enquanto esperavam. Ao entrarem, o Tiago exclamou: Pai! Que teto tão lindo tem esta pastelaria! Até parece a nossa galáxia! Tem tantas estrelas amarelas e cintilantes. É tão bom estar aqui. Olha, um parque temático do espaço e um boneco com o astronauta Neil Armstrong ali no canto direito. Podemos ir ver? Perguntou a Margarida. Claro que sim, depois do lanche, respondeu o pai Nuno. Ao chegarem ao parque, o Tiago foi logo a correr carregar no botão que estava na barriga do astronauta. Ao fazer isso, ouviram a seguinte mensagem: Este é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Eles ficaram maravilhados ao ouvirem aquela mensagem inspiradora. Mas os seus corações e pensamentos continuavam focados no seu querido caramelo. Então Tiago perguntou à sua mãe se não seria engraçado comprar uma galinha de borracha que chia para animar o caramelo. Ela achou uma boa ideia e foram de imediato à Happy Pet comprar o brinquedo. Foi fácil encontrar o que queriam, mas na hora de pagar, a mãe assustou-se com o preço. Credo! Quase 50 libras! Tão caro! Disse a mãe com o coração acelerado. Ela sentiu uma espécie de raiva, contudo comprou na mesma, pois ia fazer feliz o seu amado cão. Já na clínica, estavam a aguardar notícias quando surge o Dr. Pato com boas notícias. Felizmente, o vosso cão está bem, mas vai ter que ficar aqui internado para recuperar aproximadamente 3 dias. Nisto, saiu da sala do Dr. Pato o João, que era o seu filho e o melhor amigo do Tiago. Yupi! Não sabia que o teu pai era o veterinário do meu cão, exclamou Tiago. Não estava à espera de te ver aqui. Eu também não sabia que o teu pai, o Dr. Nuno, era o meu pediatra, disse o João. Após os 3 dias de recuperação na clínica veterinária, os donos do caramelo encontraram-no bem. Todos se sentiram muito felizes por se tornarem a ver e o caramelo já saltava alegremente por poder voltar a brincar com o Tiago e regressar a casa. O caramelo também gostou muito do brinquedo surpresa que lhe deram, a galinha de borracha que fez as suas delícias, de tal forma que não mais a largou. O Tiago e os seus pais resolveram convidar o João e a família para passarem um fim de semana no parque de campismo à beira de um rio e festejarem assim a recuperação do caramelo. Durante o fim de semana, divertiram-se a pescar, a fazer paddle e até a cozinhar as suas refeições ao lume de uma fogueira que fizeram com a lenha apanhada na mata. Divertidos, entretiveram-se a contar histórias alegres e assustadoras, anedotas e adivinhas. O pai do Tiago, que tocava viola, e a sua irmã, Margarida, que cantava muito bem, animaram as noites deste fim de semana. Foi um fim de semana de alegria constante. Enquanto passeavam pela natureza, ficaram espantados ao encontrar uma casa de madeira maior do que as habituais. Entraram, subiram as escadas, já muito envelhecidas e em risco de caírem. Tiveram receio, mas a curiosidade era tanta que continuaram à descoberta. Acabaram por encontrar um velho baú com muitos objetos. Parecia ser de exploradores. Uns binóculos, uma bússola, uma lanterna, picaretas, cordas, chapéus e um cofre misterioso. O que estará dentro do cofre? Disse a Margarida, muito curiosa. Vamos seguir as pistas e descobrir o código para o abrir, sugere o João. Uau! Um mapa do tesouro! Gritou o Tiago entusiasmado. Seguindo as instruções do mapa, Tiago, João e os seus pais descobriram que o tesouro estava próximo do acampamento, mais exatamente debaixo da sua tenda. Empolgados e muito ansiosos, escavam no ponto marcado pelo mapa e encontram uma caixa enorme onde estavam fórmulas matemáticas que permitiam viajar no tempo se construíssem uma máquina. Então, decidiram levar as fórmulas à comunidade de cientistas de Londres, para que estes conseguissem estudar e descobrir a maneira de construir a máquina do tempo e nela viajar. Eles estão certos de que um dia irão conseguir viajar no tempo e levar o cão caramelo, com a sua galinha de borracha, até ao passado e ao futuro para novas aventuras.